Bravo, Oscar, Golfo, Tango, autorizado para o procedimento LS 2.0, deixa para 2.7, ajuste para a canal 008, reporta quanto estabilizado no localizador. Tá, Charlie, Echo, deixa parar no 1.7, o ajuste é 008, reporte voltando no corredor 4. assinatura do 04. Okay, mantenha a Serra do Vento, guardando instruções 04. Eu vou fazer o link 04. Charlie 04, Tango Paraná 1.100. good for lighten up and wait. Runway 10. Salvador, boa noite, Airport Chicago 2512 Heavy 2000, calling back level 357. Airport 2512, liga com certeza de parte, passport level 350, vai a mão do departure. 350, mão do departure, Airport Chicago 2512. era utilizado final do procedimento de aeroporto. Na 02 para 2, o César Augusto na 008, com a estabilidade. pista, chama a recepção. Thank you. Fox, Mike, Tango, Hotel Caverna do Colágio, declarando de voo 270, saída PUCA. tá bom, chegou na Pro de Monte, reporte com a unidade. Romeo